pessoas, não é? Com o Sérgio. O que é que a gente pensou? Pronto, a gente pensou em fazer uns comentários sobre durante 20 minutos, mais ou menos, coisa mais coisa, menos coisa, no Dormir Só Tiago Primeiro, sobre futebol e coisas. Para começar, passo as introduções ao meu lado esquerdo, Tiago Soares. Tiago, uma Olá. palavrinha para o público. Olá, muito boa noite. Eu sou adepto fervoroso do melhor clube do mundo, Não Futebol Clube do digas, Porto. ei. Depois, já à minha frente, Sérgio Enganou bem, Silvestre. dizendo que era do Porto. Sérgio Silvestre, uma introdução para o público. Ah, uma introdução. Boa noite a todos, os que estiverem a ver, os Não é milhares. ver, meu, é ouvir. Ouvir, os milhares que estão a ouvir, os milhares Admira. que estão a ouvir. Porque por acaso é curioso, que eu também sou o melhor clube do mundo, o Sporting. Por acaso também é curioso. E Não, pronto, mas passando. não parece nada. É uma ideia engraçada isto que nós vamos fazer, porque as pessoas podem pensar, qualquer semelhança que o que nós vamos dizer e E pessoas coisa. percebem mesmo de futebol é uma coincidência. Pá. Já O está? que eu... Posso continuar? Já acabaste? É, já pode. Pronto. Muito bem, muito bem, À muito minha bem. direita, Nelson Rodrigues, grande trabalhador do CTT. Nelson, palavrinhas para o público. Agora, não desmentindo as minhas ideias, mas eu sim sou o adepto do melhor clube do mundo. Eu só consegui perceber Temos melhor o que é que ele está a falar do Sporting. Ele está a falar do Sporting. Nelson está com um pequeno problema técnico no microfone. Talvez tenha que comprar outro. Mas, Nelson. Eu acho que ele tem que trocar porque eu só ouvi a pior parte a dizer o melhor clube do mundo, por isso eu acho que ele tem que mudar o microfone. Não, isso cada um tem a sua opinião e pronto, eu também sou adepto do melhor clube do mundo, que é o Sport Lisboa e Benfica. E quem diz o contrário é gay? Nós podemos dizer asneiras aqui. Não. Podemos, então não. É porque este moderador é uma caca. Quem é que é o moderador? Sou eu? É o senhor que está com óculos e robe. Pronto. Isso era escusado, não é? Mas Não, pronto. mas como as pessoas não vêm, não é? Elas não estão a ver, por isso tanto faz estar. Não. Hoje não. Talvez um dia elas possam ver. Agora vamos Não, passar. Hoje. espera aí, eu só queria aproveitar para dizer que nós quisemos ser fiéis à realidade, não é? Portanto, há mais adeptos do Benfica e nós aqui temos dois. Exatamente, Tal exatamente. como todos os adeptos do Benfica, dois não valem sequer um. Exato, exato. Por isso é que eu acho que nós estamos a tentar fazer. Oi, espera, que o senhor do Benfica quer falar, faça favor. Posso, pode. Oh, Soutor, Soutor, pode falar, faz favor. Soutor. Qual meu? Você que falou. Você. Muito boa noite, Sim ou senhor. não? Boa noite agora. Boa noite, há muito tempo. Bom, minha Ah. rapaziada, vamos, portanto, Vamos avançar. passar ao que interessa. Vamos avançar. Primeiro tema da noite. Qual é o primeiro tema da noite? Perguntam a vocês, eu respondo. Portanto, Benfica fora das competições europeias. O que é que vocês, Vossas Excelências, têm a dizer sobre o assunto? Começando aqui pela minha esquerda, Tiago Soares. Pá, à tua esquerda que não é a minha direita, mas tudo bem. Mas basicamente o que eu tenho a dizer é que isto a mim só me vai prejudicar no campeonato, visto que o Benfica, estando fora das competições europeias, não tem jogos durante a semana, não se cansam, não fazem nada na vida, não ganham dinheiro, mas pronto, isso é outra história. Pá, e basicamente eles só vão apostar no que toca a jogar internamente, e isso a mim é preocupante, mas como eles não jogam nada, isso E pronto, achas paciência. que o Benfica vai apostar este ano novamente na Taça da Liga? Ou isso é Não, não, só. Ou isso é. eu não, eu não percebi, não percebi. Achas que o Benfica este ano vai apostar novamente na Taça da Liga? Ou achas que isso é só para os mais fraquinhos? Eu acho que o Benfica luta sempre para ganhar a Taça da Liga, ao contrário de outros grandes clubes, que isso para eles é peanuts. Peço desculpa, neste momento Sérgio Silvestre caiu. Caiu, mas toda já a gente. Voltou, já voltou. Não há problema que toda a gente que cai levanta-se. Por... Aí está ele. Aí está ele. Portanto, podes continuar o raciocínio, Tiago. Mas é que Diogo esteve, você como moderador podia estar calado, porque se as pessoas não, não estão a ver, se as pessoas não estão a ver, tanto faz se o Sérgio cai, se dobra, se mete-se de cócaras. É a mesma coisa. Conclusão: eu acho que o Benfica este ano está bastante mais fraco do que o ano passado. E apesar de eu estar a torcer por todas as equipas portuguesas que estavam na Europa, e eu queria que ambas, que todas passassem, mas pronto, olha o Benfica agora, olha, paciência, eles é que sabem. Está certo, estou pronto. Agora calas-te um bocadinho, passo a palavra ao Sérgio. Sérgio, Benfica fora das competições europeias, Jorge Jesus não fazia ponta de ideia que já estava fora das competições europeias. O que é que tens a dizer sobre isso? Sim, que ele acreditava que ainda estava lá, que não ficava em último, mas pronto. Eu primeiro tenho a dizer. Tiago, há coisas que são difíceis de digerir, essa é uma delas, portanto é normal que o homem tenha perdido ali um bocado menor. Como é óbvio. Sérgio, podes continuar a tua. O propósito, eu só queria dizer uma coisa a propósito do engano do Diogo há pouco. Eu acho que este nosso moderador não concluiu a quarta classe. Porquê? Acho que não. Um engano daqueles não é normal numa pessoa. Pode repetir que eu não me apercebo. Tenho que ver a gravação no final. Repetir o quê? Qual foi o erro dele? Ah, aquele erro que ele se enganou do cair. Ah, claro que sim. Exatamente. Alguém que concorda comigo. Eu acho que este moderador que não concluiu. Também ele está em queda. Aí está. Nelson, agora a falar a sério, precisas mesmo de arranjar um micrófono. ou então gravas com o telemóvel, também é uma opção. Não, mas isso. No próximo programa ele já vai estar melhor tecnologicamente, acredito eu. É. De micro. Mas pronto, Nelson, diz lá a tua opinião, ou Sérgio, digam a vossa opinião sobre o Benfica. Eu não concluí, sou ator, eu não concluí. Ah, força. Eu queria dizer outra coisa que acho muito engraçado. Vamos lá ver, temos aqui duas pessoas que me podem desmentir. Há duas grandes facções entre os adeptos do Benfica, não é? Que é aqueles em que querem mandar Jesus para a rua. E os outros que querem mandar Jesus para a rua a pontapé. Eu acho engraçado porque depois de um ano em que ganharam o chamado triplete, vá, não é? Exato. A primeira contrariedade desta nova época, quererem mandar à paulada com uma pessoa que não domina bem o português, não é bem coerente. Mas até porque vamos lá ver, o grupo do Benfica não era assim, não era difícil. Isso é outro campo. Já vamos lá. Vamos lá ver, passinho a passinho. Não tinha nenhum tubarão, não é? Não tinha nenhum tubarão, como tinha o Sporting, tinha o Chelsea e o Porto tinha o Bate Borisov. Estás a ver? Então, o Bate Borisov é complicadíssimo. Não, mas vamos lá ver. Tinham equipas todas ao mesmo nível. Tinha o Mónaco, que tem um treinador competente. Especialmente em competições a eliminar, porque a maneira de jogar do homem é mais propícia para esse tipo de competições, e apesar de já não ter o Falcão e as grandes estrelas, ainda tem uma equipa muito, muito, muito razoável e, por muito que custe ouvir aos doutores Nelson e Diogo, ainda assim superior ao Benfica. Diogo, mas tu continuas a apontar-me a mim, estás a falar com o Tiago, não é comigo? Eu sou só moderador. Não, mas tu não, podes falar porque... Não, é só, tu és aquele gajo, há uns anos havia um ministro da Economia que também passou a ser das Finanças. Pronto, fez a mesma coisa, tu és adepto do Benfica e moderador desta fantochada. Ok, pronto. tudo bem. Pronto, e depois tínhamos o Leverkusen, que também tem outro treinador que é bastante competente. Não sei se já viram um jogo do Leverkusen, de certeza que o Diogo e o Nel já. E eu também, eu assumo que vi. Até vão ver dois. E E a maneira que eles homens pressionam é uma coisa diferente. Pronto, lá está. E como equipa também tem jogadores na frente, como no caso do Bellarabi, do Son, do próprio Kiesling, que são também acima da média. O Son é bom. E qual era o outro adversário do Benfica? Qual é que era? Então, benfiquistas. Digam lá o grande Zenit. Ah, pois essa é outra. Eu não acho o Vilas Boas assim tão competente quanto se pensa. Discordo completamente, como é óbvio. Quem é competente, passando pelo Hulk, pelo Witzel e pelos outros todos, e depois o treinador. Eu discordo completamente sobre esta afirmação de Sérgio Silvestre a dizer que o André Vilas Boas não é competente. Não estou a dizer que não é competente, estou a dizer que não é aquilo que as pessoas pensam de ser um fenómeno. Porque na ideia de jogo dele há claramente algumas coisas que não batem certo. Epá, se tu fores a ver, ele teve aqui um ano, mamou tudo e foi-se embora praticamente. Pode ter. Também a equipa que ele apanhou também o ajudou a que ganhasse. Também praticamente foi tudo aquilo que... Pronto, aquele tinha Rames, tinha Hulk, tinha Falcão, tinha João Moutinho, tinha uma data de jogadores que aquilo construiu uma... O Galucci também fez... Era uma máquina, pá, tinha ali um conjunto de jogadores que fez com que o gajo varresse aquilo tudo. Pá, e ele agora tanto se apura na Champions, como praticamente está apurado, nem sei as contas do Zenit. Como é capaz de perder contra um mija na escada no campeonato, como já aconteceu esta semana. Epá, por isso o Zenit é um bocado inconstante, mas acho que o Benfica tinha todas as possibilidades de ganhar. Agora cortando aqui um bocadinho a vaza, desculpa, cortando aqui um bocadinho a vaza a vocês os dois. Nelson, aí no teu cantinho, no canto direito, aqui no meu canto direito, possivelmente no canto direito de outra pessoa, o que tens a dizer sobre o nosso Benfica fora das competições europeias? Eu, dos únicos jogos que vi, ganhamos. Peço-te que repitas tudo de novo, não ouvi nada. Eu sugiro ao Tiago para ir à casa do Nelo emprestar. Não, o Nelo mora no Algarve, eu moro em Cascais e eu não posso deslocar a tal. Sim, porque eu não posso. Então, mas espera aí, deixa lá o Nelson acabar o raciocínio dele, mas de forma a que o micro detete a sua voz. Nelson, podes escutar. Oi? Estamos a conseguir ouvir agora. Vai, podes comunicar. É isso, pá, esta primeira edição até está a correr bem. Não, isto é para ver como é que funciona. Isto, obviamente, que... Muito bem. Então, portanto, Sérgio voltou a cair. Acho eu. Pá, enquanto não, o Nel está ali a procurar ali, aquilo... Vou lançar aqui outro tema. Também... Vamos tentar ouvir o Nel. Vamos tentar. É difícil. É porque... Espera aí. Nelson. Espera aí. Agora estava bom. Está bom agora? Agora está bom, fantástico. Agora está bom. Com um bocado de ruído, mas pelo menos ouve-se. Ótimo. Pá, nada, o mundo não é perfeito. Podes continuar. E agora, está melhor? Está, experimenta, vai falando. Outra vez? Parece que não está nada. Parece uma abelha. Afasta um bocado, talvez ajude. Mas está afastado. Está bom, assim, está bom, assim está fantástico. Está? Tá. Sim, fala lá assim. Peraí. Não, é. É quando tu dizes, espera aí, aconteceu melhor, meu. A sério? Fala assim. Juro-te, fala assim. O que eu estava a dizer era que pronto. O Leverkusen e o Zenit, para mim, eram os favoritos do grupo. Ok. Estou de acordo, doutor. Não tem tão bons jogadores que começam a dar aqui. Ok, mas é que é assim, tu podes ter essa opinião, mas eu acho que o Benfica é sempre o Benfica num panorama europeu, Agora, se tu me disseres que tinhas um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern Munique, uma Juventus ou algo parecido, aí eu concordava contigo. Agora, estás-me a falar do Leverkusen e do Zenit? Atenção, atenção, Soutor, que são boas equipas. Não, no sim. Zenit, eu perguntava a vocês, olhando para o plantel do Benfica, que jogador é que entraria na equipa do Zenit? Não são muitos, de certeza. Paulo Lopes. Eu acho que eles têm um lugar para roupeiro lá. Aí nesse caso concordo com o Soutor. Não, só para participar. Mas olha, mas quantos do Zenit é que cabiam no Benfica? A equipa quase toda. Epá, isso é um bocado. Não. A equipa quase toda, eu diria. Isso é um bocado por agressivo. Por isso não é de toda uma surpresa que o Benfica não consiga classificar-se para os oitavos, mas ainda assim acho que poderiam ir à Liga Europa. Concordo. Ou tentar lutar por isso até o fim. Concordo claramente com isso, visto que pelo menos que no confronto direto com o Mónaco ficassem à frente. Já só falo do Mónaco. E ficaram, ganharam 1-0 cá e empataram 0-0 lá. Pronto, mas era necessário ter ganho os dois jogos, pelo menos para ficar em penúltimo sim, para se apurar para a Liga Europa e talvez aí, que eles gostam bastante da Liga Europa, gostam de ir à final e são os melhores do mundo, mas nunca ganham, esse é que é o problema, que eles vão a finais europeias, mas nunca trazem a taça. Acontece. Trazem aquele rótulo, aquele título de semifinalistas. Não, pelo menos trazemos a taça da Liga. Ou vice-campeões, ou pronto. Bom, então, campeões nacionais. Isto é muito giro, mas sendo um podcast a comentar a atualidade desportiva, vamos mudar o tema. Claro, acho que sim. Só queria dizer uma coisa, que entretanto já me esqueci. Então pronto, esqueces. Ok, então bora lá para um podcast de 3 horas. Vamos embora. Ora bem, aqui... Um assunto também que está aqui interessante é Nani é o futebolista do ano. Isso é um bocado estranho. O que é que vocês me dizem sobre isso? Nani. Exatamente. Ganhou um prémio de... Futebolista do ano no... No quê? Os prémios Trump, é isso? Exatamente. Prémios do Sport, prémios Trump. Futebolista? Sim, mas o que é que tens a dizer sobre isso? Queres do Sport, o que é que achas? O Nani está há dois meses ou três meses no Sporting. E já é o... Eu pensava... Eu pensava... Que... Sim, força, Sr. Sérgio Silvestre, visto que eu pensava que o William Carvalho é que era o super-humano que ia ser vendido por 40 ou 50 ou sei lá quantos milhões ao Arsenal, uma coisa assim. Pensei que ele é que devia receber o prémio de atleta do ano. Não, então o Nani veio para salvar o Sporting da desgraça. Só podia ganhar. O que é, Sérgio? Eu sou um bocadinho contra prémios. Sou um bocadinho contra prémios individuais e estas coisas todas. Depende do contexto. A importância que tem o Nani nesta equipa, comparado com a importância que tinha o Willian e que tem... Lá está, são sempre contextos diferentes. Por isso é que eu sou um bocado contra prémios. Uma vez que se entrega um prémio, um jogador que teve 2 meses no Sporting, acho que é um bocado excessivo. E a época em si, é que o Sporting o ano passado veio da pior época de sempre, certo? Exato. Não foi na primeira parte da época, foi uma equipa que jogou bem. Ok. Grande parte dos jogos jogou bem. Certo. Conseguiu competir com o Porto, conseguiu competir com o Benfica, conseguiu não envergonhar os sportingistas. Eu acho que era. É mais por isso. Que, depois de um brilhante sétimo lugar, no acho que sexto ou sétimo, na época anterior, que a ambição passava um bocado por aí. Mas lá, na segunda volta foi um bocado até porque o Montero começou a ser suplente do Slimani, lá saber porquê. A qualidade, e o Capel começou a jogar também, não vamos esquecer este ponto. a qualidade da equipa. O Mochilas. Pronto. Vá lá não darem o prémio ao KPL, sabendo-se da total idolatria que os adeptos do Sporting têm por este jogador. Poderiam também ter dado ao Freddy Monteiro. Não. Vou explicar para quê. Porque é porque... por mim dava. Por mim, estava bem entregue. Freddy Monteiro. Era bem. Sérgio, estás com alguns cortes? Vou passar a palavra. Passa para mim, ao passa Nelson, para mim. Ao Nelson. Não, porque já passa falaste para... muito, já falaste muito. Então manda para o Nel, vá, Nel, vá. Perdeu, sou autor, deixe-me fazer uso da palavra, sou autor. Oh, final... agora já vejo um bocadinho tarde. Ele, quando quer falar, apanha sinal. Então vá, deixa a tua justiça acabar o teu raciocínio, vou passar aqui a palavra para o Nelson. Tem que buscar a raqueta ou quê? É que tu sem vídeo também é um bocado complicado a gente ver a raqueta. Mas... claro. Mas deixa lá que agora o Nelson expor o seu lado também, que o Nelson está ali no cantinho dele, não diz nada. Não interfere no seu. Eu vejo você só. Estou a ver se consigo melhorar a qualidade de som do micro. Tá, não, estava tá bastante melhor. Tá bastante melhor. Bom, mesmo, ouvir. Mesmo assim, eu comprava outro. mas manda ali, chuta de teu raciocínio. Peraí, que não está a dar nada, Zé. Estás a ouvir bem. Dá-me a tua opinião sobre o prémio que o Nani, aquele grande jogador, ganhou. É ridículo. É ridículo. Eu acho que é puro e cru, assim, é cara. Olha, ajuda lá, tal, já está. Porque rebaixa todos os outros jogadores dentro do plantel só porque ele agora vem para o Sporting, já parece salvador. Não é? Eu não sei porquê, mas tu quando falas muito... seguido, o micro diz que não. Não, diz que não. Parece que está a baixar o volume. Yeah, o micro quer uma relação de uma só noite e o Nel quer uma relação a longo termo. As expectativas não estão balanceadas, até por isso que o micro... Não, mas é que se nós funcionarmos do género... Nelson, na tua opinião sobre o prémio do Nani? Ridículo. Pronto, uma palavra... com uma palavra a gente fica a perceber a situação. Agora diga uma que frase... a ideia geral. Sim. Então, estava aqui a fazer o surf pela página do Record e o que é grande, que está? Grande jornal. Jornal que... Sportingista! Sporting. Sim. E há aqui duas notícias que saltam aos olhos, não é? Que há uma que são os média da Turquia que... fala no regresso de Bruno Alvalade. Estava a ler isso agora. Estava a ler isso. O regresso de Bruno. Estava num empréstimo. Não estou muito a par disso. Vejamos isto pelo seguinte panorama. Olha, sabem o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Ridículo. O quê? Também. Não, mas vejam isto por este lado. Bruno está em Alvalade. Faz a geneira da grossa. Mandou-no embora. Para onde? Galatasaray. Então, mas digam-me uma coisa. Espera aí, deixa-me acabar o raciocínio agora. Agora quem fala sou eu. Ok. Eu vou exibindo os meus músculos. E depois o que é que. Olha, é que agora já estou a gravar vídeo. As pessoas não conseguem ver. E portanto, quer dizer, agora volta para o mesmo sítio onde fez Bacurada. Não faz muito sentido. Vai ser maltratado. Eu não. Sim, força. Pronto, é isso. É isso. Eu não. É estúpido. Para apostar em gajo assim onde vem ter problemas com o clube. Não acredito na veracidade dessa notícia. O que eu posso pensar é que para o Bruma entrar tem que alguém que sair. Não sei se isso quer dizer que o Nani regressa a Manchester. Epá, achas que o Nani fica mais tempo no Sporting? Não sei se isso quer dizer que o KPL vai-se embora, o Carrilho vai-se embora. Deus te ouça, pá. Ok, eu acho que tu já estás totalmente sportinguista e fanático pelo Sporting para considerares o Bruno Carvalho Deus. E, E ao ponto em que, Sérgio, dá-me a tua opinião, que eu gostava de saber quem é que sai do plantel para entrar o Bruma por empréstimo, caso isso venha a acontecer. Morreu. Mais uma vez caiu. Um bocado complicado. É um bocado de quê? Morreu. Estou-me a ouvir? Estou agora. Sim, agora. Sim. Consegue, amor? Sim. Estamos a falar do telefone, ok? Estou. Está-se a ouvir? O Sérgio está com alguns... Queria dizer, mais uma vez, ridículo. É ridículo, outra vez. É ridículo, Sérgio, é ridículo. Mas agora tenta falar, porque estamos com algumas dificuldades em ouvir-te agora. Estou-me a conseguir ouvir. Sim. Mal, mas estás. Acho que agora já não estás. Mal e porcamente. Acho que agora, de momento, Sérgio Silvestre acabou mesmo de cair. Não, mas estou-te a ver a mexer em qualquer coisa. Mas... Conseguem ouvir, só todos. Ouvimos, agora ouvimos, sim. Então, eu queria dizer, mais uma vez, ridículo. Porquê? Ridiculístico. Não acho que é verdade. Não, Sérgio, para. Sérgio, não está a ouvir. Tu tens que roubar melhor a net do vizinho. A net do vizinho não está a bombar. Vai aí abaixo e diz ao vizinho para parar de utilizar para ver vídeos porno para tu conseguires ter net para fazer este podcast. Acho que é justo. Isso. Eu me ouvi agora? Sim. Sim, agora sim. É que eu tenho que tirar a câmara, senão vocês não estão. Então tira a câmara. Nós não nos importamos. Pronto, já está. Continua lá. Não acredito que isso seja verdade, não é? Acho que não faz muito sentido depois dele ter saído do Sporting da maneira como saiu e sendo a estrutura diretiva e a equipa quase toda a mesma, não faz muito sentido regressar. Até porque é um jogador que não é assim tão necessário. Até porque não vejo muitas qualidades como jogador no Bruma. Rápido, sim senhor, é bom nos duelos, mas todas aquelas características que servem para um jogador de futebol singular, como tomada de decisão, como criatividade, ele falha um bocado nesse aspecto. Criatividade no sentido de dar a melhor solução à equipa, uma solução inesperada. Mas ainda assim dentro de um contexto coletivo. Normalmente resolve sempre pela via individual todos os lances. Ok, tu tens o Capel no plantel, não te esqueças. Sim, por isso é que desce bastante para... É assim, se viesse o Bruma e fosse o Capel, pronto, ainda assim o Sporting ficaria a ganhar. Mas pronto, é um jogador do perfil do Capel, se é que me estou a fazer entender. Eu acho que o Bruma é muito bom jogador. Eu acho que essa notícia não tem... Acho que não acredito que isso venha a concretizar. Fico mais aborrecido. Foi com uma notícia que li hoje em que o Ricardo Costa disse que gostava de vir para o Sporting, uma coisa assim parecida. E isso a mim é que me põe mais triste, visto que foi um jogador que foi capitão do Futebol Clube do Porto. E dizer tal coisa é que me incomoda. Essa é outra. É assim, Ricardo Costa, não acho grande jogador, mas vendo que nós temos lá duas picaretas chamadas Maurício e Sarre. Temos lá, sim. O Sarre é um grande jogador. Eu só queria deixar aqui uma questão. É um jogador grande. Afinal, tem quase 2 metros. Vou lá, afinal, quem é que é o moderador daqui? Estás a meter temas assim, ou o Tiago Soares? Eu estou a fazer moderador e até que mandas os temas. Mas visto que o moderador também é benfiquista, eu faço o que eu quiser aqui. Olha agora. Mas há outra notícia do Sporting que é muito engraçada. Qual? Que é o regresso do pistoleiro desaparecido, Chicabala. Pensei que era o Elpidio Silva. Chicabala vai viajar. Está aqui, estou a ver agora a notícia. Chicabala vai regressar. O Chicabala é... Aqui diz o seguinte. Chicabala vai viajar, mas para onde? Chicabala. Chicabala é esperado em breve. Agora, falando de outro tema que eu também estou aqui a ver. Só uma coisa. Se desse para fazer aqui um PS, dizia-se assim... que se foda o Ricardo Costa. É, pá, olha isso. porque acabámos de cagar completamente no jogador. Não, só por aí. Dizer quem não sei o quê, chicabala, pronto, que se lixe. Pronto, já paciência. Vai. Queria a vossa opinião sobre um tema. Querias ou queres? Querias ou continuo a querer? Eu já não quero. Aqui sobre um tema que acabei de ler, que achei um bocado. Estranho, não digo, porque a pessoa em questão também ela é grande espingarda, mas João Pereira convidado a sair do Valência pelo técnico Nuno Espírito Santo. É verdade. E ouvi dizer com as minhas fontes que poderá estar muito próximo do Sporting Clube de Portugal. Mas outra vez? É que o Sporting é uma tenda, aquilo cabe lá a todos. O Sporting manda-os embora e depois vai chegar-los outra vez. Arca de Noé, estávamos raros. O Sporting manda-os embora e vai buscá-los mais tarde. Assim aconteceu com o Luís Figo, ou não? Verdade. E com o Rochenbach. Por acaso aconteceu com o Figo, não foi? O Figo. Ah, eu pensava que era prometido. Se calhar ainda vai acontecer com o Cristiano Ronaldo também, ainda vem acabar no Sporting. É, acho que sim. Sim. Mas é uma tradição que me inquieta, porque fizemos o mesmo com o Rochenbach e normalmente quando o Rochenbach, na primeira passagem, até esteve bem, diria que sim. Depois, quando voltou, aquilo vinha de tamanho de pipa. Ele e o Manis faziam uma dupla que ninguém não passava ninguém. Mas não é por terem qualidades a defender. É pela sua largura. Aquilo era jogadores da equipa do Mineirão. Perfeito, Nela. Estamos a ouvir perfeitamente agora. Moderador, já ouvimos o Nel. Das poucas intervenções que faz, finalmente ouviu-se alguma. Ouviu-se o Nel. Mas, falando sobre a notícia, eu acho que o João Pereira, neste momento, não é melhor que o Miguel Lopes, nem é melhor que o Cédric Soares, por isso não ia acrescentar nada. Poderia acrescentar sim ao Benfica, visto que... Só tem lá o Maxi Pereira, não é? Porque também e aquele senhor que tem assim um bigode, assim, aquele fraco, como é que ele chama? André Almeida, não é? Olha que esse senhor André Almeida está-se a fazer um grande jogador. A aquecer o banco, sim, também acho, mas. Não, então, fez um jogo contra o Zenit, fez um bom jogo. Fez ali, claro. Trabalhou bem para o Hugo, acho que foi o suficiente. Trabalhou bastante bem. Eu gostaria muitíssimo que ele. Ganhou o Zenit, trabalhou bem. Tá pá, então, mas também queres uma equipa tomada para ficar contra uma do Zenit, vai lá e vai. Claro. Também estava aqui a ler sobre a renovação do Maxi, em que Luís Filipe. Olha, Luís Filipe, vocês lembram-se do grande Luís Filipe. Um craque. Um jogador que. Jesus, que mal. Pronto. E. Luís Filipe diz o seguinte: passo a citar, a Benfica deve fazer todos os possíveis para renovar com o Maxi. PS, já que não renovou comigo. Acho que sim. Mas Luís Filipe era uma máquina, Luís Filipe era um maquinão. Era, eu no FM, a primeira pessoa que dispensava era Luís Filipe, mas não interessa. O Benfica teve sempre bons laterais no plantel. Sim, teve bastantes. Teve. Muito, muito bons. Então os mais recentes então é tudo máquinas. Ui. Como é que chamava aquele senhor o ano passado que jogava à defesa esquerda e ele que tinha um cabelo para cima da vassoura? O brasileiro? O Cortez. Esse era uma máquina. Quando fui ver o jogo da pré-época, não sei se foi ano passado. Sim, foi ano passado. Epá, foi a primeira vez que o vi, foi no estádio do Algarve. Quando eu vejo o homem começar a correr, eu digo assim... Epá, é o carro vassoura. Não. Mandem-no embora. Mandem-no de onde ele veio. Não. Era contra o Levante. Eu estava a ver o jogo no estádio e eu disse: epá, não, devolvam-me o dinheiro. Eu, o homem pegava na bola, aquilo era Olha que o Levante no grupo das Champions do Benfica ficava em terceiro. Ui, pois é. Não me parece. Era capaz. Eu tenho uma. Não eu tenho me uma, parece. Que vocês jogaram para os grupos da Liga Europa. Aqueles grupos que estão mais agora e bate. Opa, bate. Europa. Estava a bater muito. Eu só queria ter, eu tinha duas coisas a dizer. Duas, não é só uma, é logo duas. Bora lá. Logo aos pares. A primeira A primeira é que nós... A primeira é... A primeira é que o vizinho está a ver porno nesta hora. Vá, vamos lá, tenta lá outra vez. Tenta lá. Usar a net toda, gajo. Não, a primeira é sobre João Pereira. Eu estou aqui, vocês não conseguem ver pela câmara, porque está desligada, lá está. Okay. Mas eu estou aqui com os meus dedos cruzados a rezar a pica. Lá está, é como o Sporting com o Capel e com o Bruma. O Capel é horrível, o Bruma é menos mal. E a única diferença do João Pereira para o Maxi é que o João Pereira é ligeiramente mais novo. Ligeiramente, mas é assim muito melhor. É apenas isto. Não, o Maxi, a única. Não, agora, seriamente, o Maxi está mais identificado com o que Jesus pretende e com os comportamentos defensivos. Mas no fundo é um sarrafeiro tal como João Pereira é, não é? E o que é que o Jesus pretende? Não, eu estou a dizer que ele está identificado com os comportamentos da equipa, com os comportamentos ativos. Sim, sim, eu conheço. Agora, ele na sua individualidade é um sarrafeiro. Mas é que se o Maxi se lesiona, quem é que joga? Realmente. É outro igual, pá. Só que menos caceteiro. E o Danilo? Quem é que é o substituto do Danilo? Calma, então, lá. Ricardo Pereira. Fala no Sporting e no Benfica. No Porto, quem é que é o segundo lateral direito? Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Pereira. Luís Pereira. Sim, senhora. Quem? O Chá. Pois depois há outra coisa, Sr. Torres. Força. O que é que estávamos a falar há bocado, antes do Cortês? Antes ah, já, o Maxi, o Maxi. A situação do Maxi. É só para alertar que já temos. Já vamos a primeira meia hora de debate. Pronto, e não se tranquilo. Falou em nada de jeito. Não, já se falou, só não se falou foi do jeito, exatamente. Não falou do jeito porque ainda não falou do Porto, é isso. Mas pronto. Continuemos. Podeis continuar. Não, podeis, isso não é desculpa nenhuma para interromper a minha. Não. Não é desculpa. Tem uns cortes, não, Sérgio. Sérgio, não, bora lá. Não, dizer que não é desculpa nenhuma. Estão-me a ouvir? Estamos sim. Pá, tu dizes não é desculpa e depois. Acabou. Não é desculpa para interromper a minha intervenção, era isto que eu queria dizer. Ah, ok. Não, de forma alguma, essa era a nossa intenção. Não, só eu queria denunciar aqui um caso de injustiça. Então, o Benfica contempla renovar com o Maxi sem propor a renovação, sem sequer pensar em propor a renovação ao Mini Milk. Quem é que é o Mini Milk? Sim, não. Renovam com o Mini Milk e quem é que é o Mini Milk? Eu, por mim, isto eu acho que ao lado fica a apresentar queixa. Estás a falar de quem? O Nel percebeu. Eu ainda não percebi. Portanto, Tiago Soares teve que atender uma chamada. Vamos explicar. Existe o Maxi dos lados e o Mini Milk. É o mais pequeno. Exato. Fogo e Salgado. Espera aí, temos o Maxi, ok. Disse que há uma diferença entre a inteligência do defensor do Sporting e entre os restantes. Há uma diferença. Não, é que é assim, eu estou a fazer-te moderador, estou à procura de temas, e o único gajo que aqui está que pode defender o Benfica está calado. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Portanto... Mas o Sérgio acho que tinha estado à tarde. Eu também estou a procurar. Nós estamos todos aqui a falar sobre o Benfica. Não procurei... Aliás, não há nada melhor do que falar mal do Benfica. Ah, sim, senhora. Sim, senhora. Mas quem é que é o Mini Milk, afinal? Ah, vale que não sou o único a não saber quem é o Mini Milk. É quem? É um gelado, pá. Quem? É um gelado. É um gelado, está bem, mas então não vai renovar com o Mini Milk, não estou a perceber nada disto. Isto é conversas que nos superam. Então, mas agora manda-se indiretas aqui, não estou a perceber. Vamos avançar, por favor. Só se fôssemos falar do perna de pau, e aí havia lá muitos. Agora do Mini Milk eu não percebo. Exato. Perna de pau está no banco. Está meio jorcada é essa, viste? Está onde? Então, vamos avançar. O tema que anda em discussão já há bastante tempo, eu vou deixando assim um bocado a Liga Portuguesa e os três clubes grandes. Já quis falar no Jaló, pá. A bola de ouro. Não, se falasse era na Luciana Bruno, não era no Jaló. Portanto, Mundial 2022 no Qatar. Epá! Aquele faz muito calor, aquele faz lá muito calor. Aqui a principal notícia que aqui está diz. O título da notícia é: principais ligas europeias querem antecipar o Mundial 2022 no Qatar para maio. Opa, eles podem tentar aquilo que eles quiserem. Eu já ouvi dizer que eles queriam que aquilo se realizasse em dezembro, que era para ser tipo o inverno cá e ser mais fresco. Já vi eles a dizerem que queriam organizar aquilo à noite. Basicamente aquilo faz muito calor, pá. Aquilo não... Se eles andaram-se a queixar, pelo menos a nossa seleção andou-se a queixar que havia muito calor e que andávamos todos a morrer à sede no Brasil, imagina no Qatar, com 40 e tal graus, os meninos, coitadinhos. Ah, possivelmente os jogos seriam à noite, não? Digo. Epá, e sabes que isto é um conjunto de interesses, isto vive tudo do dinheiro, o dinheiro aqui é que manda, e o Qatar, se calhar, como paga bastante, aí eles interessam-lhes. À FIFA, principalmente. Agora, quem é que merece ganhar a bola de ouro? Não, pera, sobre o Qatar, tenho alguma coisa. Pois é, Tiago, é que há mais pessoas. Adoro isto. O Tiago estava a querer passar para a bola de ouro, mas vamos deixar os espectadores. É que vocês estão a falar e ninguém falou do foco do Porto. Mas pronto, vá. É que dá lá notícias sobre o foco do Porto. Tiago, podes puxar notícias sobre o Porto. Aliás, eu já estou a pesquisar, já tenho umas quantas em mente. Espera lá que eu já volto. É que eu não sou o moderador e quando falo mandam-me calar. Vai, fala-me do Qatar, que eu quero ouvir ao Qatar. Concluí sobre o Qatar e já. Eu já te espero umas perguntas para tu responder. Eu já tenho aqui os temas para o Tiago. Tiago está aqui. Guardaram para o fim os artistas. Lá está. Então vá, Sérgio, Qatar. Vai ser um bombardeamento. Sobre o Qatar, o que é que há para dizer? Que quando chegarmos a 2022, para já vamos todos estar mais velhos. Essa Exato. É a primeira. Isso é bem visto. Já vou ter mulher e filhos que não vão deixar ver o Mundial. É perspicaz, não é? Bastante. Outra coisa é, os meninos, as pessoas que andaram a dizer que este Mundial no Brasil, que foi jogado sobre intenso calor, são os meninos. Exato. Porquê? Vão pensar as pessoas quando chegarmos a 2022. Porque se dizem que no Brasil está calor, esperem até ver quanto calor vai estar no Qatar. Exatamente. Mas nessa altura já não joga lá o Ronaldo, por isso não faz mal. Ah, já não. Em 2022 acho que ele já não joga na seleção. Sobre o Qatar, tenho a dizer que... Bom, eu só tenho uma informação a dar-vos. Quer dizer, não. Neste momento, no Qatar... São 3 da manhã, está céu limpo e 17 Olha, graus. Olha, boa, interessante. 17 graus não é muito, mas e visto que são 3 da manhã, 17 graus. E a previsão para as 4 da tarde no Qatar é de 27 graus, deve ser de inverno. Pá, pronto, mas isso é de inverno. Agora se vis no verão, vais ver as temperaturas que fazem. São para cima de 40. É bom, mas depois está engraçado que aqui às 4 da manhã... De quinta-feira, hoje é. Portanto, é hoje. Oi? Não é? Amanhã, às 4 da manhã, vai estar 25 graus às 4 da manhã. Pronto. Agora eu gostava de fazer uma pergunta, posso? Não. Não, espera, só para concluir. Só para concluir. Ó Nelson, numa palavra, fala sobre o Qatar. Não dá. Ridículo. Não dá, perfeito. Revolução, ok. Sérgio, pode continuar. Corrupção. É só para concluir o Qatar, porque a imprensa aqui da britânica estão ao rubro com o Qatar. Porque, não sei se ouviram falar, houve uma investigação. Mais uma sobre isso. Só mais uma. Aparentemente, as pessoas do Qatar e os russos, já agora, do organizado de 2018. São um bocadinho mafiosos, dizem eles. Sou nada. E então quiseram investigar isso. E o que é que eles concluíram? Que não só os russos e as pessoas do Qatar não são mafiosas, como os ingleses é que são mafiosos. Então eles aqui ficaram loucos com isso. Estão a ouvir ainda, não? Estão a ouvir com toda a atenção do mundo. Ficaram loucos de raiva sobre isso. Então, como quer dizer, nós é que somos corruptos. Não, eles é que são. Porque a Inglaterra também se candidatou a organizar um Mundial ou 2018 ou 2022. E não ganhou nenhum. Pois, lá está. Exatamente. Olha, e aquele gol do Luizão fora de jogo? Epá, peraí, mas eu acho que o mais grave nessa jogada... Eu adoro fazer passagens. Mas o mais grave nessa jogada não é... Epá, é que eu até nem acho que seja o Luizão fora de jogo. Eu acho que é a saída do guarda-redes, vai quase até o meio campo para secar uma bola. O guarda-redes deve ser esse o mini-milk, de certeza. Aposto que o guarda-redes é que é o mini-milk. Só ele é que pode... Por isso é que eu compreendo as palavras do Sérgio quando ele diz que o porquê de não quererem renovar com o mini-milk. Mini-milk é o que nós quisermos, pá. Ah! Nós quisermos. É que já não é lá assim, só se fosse o Gaetan, que é assim mini. É, por exemplo, no 5-0 do Dragão, o David Ui. Luiz foi ui, um sportinguista a falar sobre isto. Epa. Não, mas é para dizer, quando a coisa acontece mal, portanto o David Luiz foi um bocado mini milk nesse jogo. É, pronto, é assim, neste contexto que se pode. Neste contexto temos o Cortés e mais umas coisas. Ah, pronto. Mas no Porto não há, também não escapa. Eu tenho uma opinião sobre isto. É mini milk, tem Lopetegui, mas... Olha, eu gostava de ter duas opiniões. A primeira é: eu gostava de chamar este podcast... Duas, então assim, está sempre certo. Gostava de chamar este podcast A Tasquinha da Bola. Tasquinha da Bola, sim senhora. Assim, acho que... Está ótimo. Pesquisei no Google e não existe. A segunda coisa que eu quero dizer é que se nós queremos que haja aqui muita gente a ouvir-nos, e eu acredito que hajam mais benfiquistas que... Sportingistas e portistas, acho que no primeiro podcast nós falarmos logo sobre o 5-0 no Dragão, eu acho que vamos perder bastantes ouvintes neste caso, porque se falarmos Jesus despedido, vamos ter muitos mais a querer ouvir-nos. Claro que sim, nem que seja só Jesus para ouvir a estupidez que nós dizemos. Pode ser que a gente lhes ensine alguma coisa, mas nem que seja português. É isso. Eu acho que o moderador está a ficar aziado. Estou nada, acho que vou ficar aziado por causa disso. Então, e quem seja, é que vai... Quem meteu este senhor na conversa contigo, por favor? Não, só para ter a taça do rei. Oh. Bem, vamos mudar de conversa. Oitavo lugar. Oh, Nelson, como tu só podes responder numa palavra, quem é que vai ganhar a bola de ouro? Olha, queres que eu te diga sinceramente? Eu nem sei quem são os nomeados, para que eu vou ver. Este moderador é muito fraco. É por isso, José, que tu és moderador. Mas eu digo-te os três nomes: Manuel Neuer ou Neuer, ou como quiserem chamar, como dizem na RTP. Olha, eu meto assim: Bolador 2014 no Google. Primeira coisa que me aparece: Neuer. Cristiano Ronaldo. Não. Neuer não merece ganhar a Bolador. Não merece. Pronto, vá lá. Já sabes que este está lá. Agora sobra-te o mini... mini. Esse é que é o mini milk. Falta-te um mini milk, que é o Messi. Manuel Messi e Manuel Neves. Ei, eu nunca sei dizer o nome deste gajo. Neves. Depois tens outros candidatos, Benzema. Não. Calma, bicho, ouve-me. É que já há um top 3. Já, eu sim, já vi. Então, o top 3 é o Messi, o Ronaldo e o Neves. Sim, mas são esses os únicos agora que podem ganhar um destes três. Ah, fantástico. Não, eu estava a dizer depois os candidatos, estão aqui. Ok, eu sei. Mas o que eu te quero dizer é que neste momento está o guarda-redes do Bayern Munique, o CR7 e o Mini Milk. São esses os três São esses os três que estão para ganhar. Oh, oh Zé, eu tenho uma pergunta. Uma está, pergunta para o doutor. Eu gostava de dizer que... As pessoas estão a ver isto? Estão a ver-nos a nós? Ou não. É só não, para já é só vídeo. Para já é só som, mas depois é mais só, tarde... Quando nós perdermos a vergonha, já mostramos a tromba. É que por tu ainda estás... É pena, pá. Porque tu estás em Londres e a ti ninguém te apanha para te dar uma sova. E aos outros estão cá em Portugal. Ainda está... Pá, tu ficaste surpreendido com a quantidade de benfiquistas para aqui há e portugueses, pá. Epá, é que a boa notícia é que o Nela amanhã já recebi um microfone novo no trabalho, se me traz a cara. É que assim é mais difícil. Pode ser que para a semana... Por acaso é pena as pessoas não estarem a ver as nossas caras, porque para já o moderador está a usar um logo. Fantástico. E se as pessoas não se rirem com as baboseiras que a gente diz... Riem-se com a estupidez porque eu consigo fazer caras parvas. E depois temos o adepto do Porto a rebolar na cama. Isto sim é a melhor coisa do debate. Não, é só porque também. Então agora vou espetar aqui um tema de toque do Porto. Espeta aí, que eu também quero espetar. Vê lá como é que espetam, vejam lá como é que espetam. Danilo no radar da Juventus. Isso é tudo muito engraçado, mas diz que a Juventus paga 10 milhões, o que é uma coisa estúpida. Visto que o Porto pagou 19 por ele, o jogador só sai no mínimo. O jogador só sai no mínimo por uns 30, 40 milhões. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Estás a ver a bola. O problema do moderador aqui é que ele está a ver o jornal a bola. Isto é bastante. Não, eu por acaso tenho várias aplicações abertas. Espera, o Nel está a dizer alguma coisa, Nel? O problema disto é o Rob. O Rob aqui do Moreira. Ah, exatamente. Eu acho que neste momento a esposa do Sérgio está-lhe a dizer: desliga essa e vai para a cama. Vai não, vem para a cama. Vem para a cama. Não, ela está a dizer que tu te enganaste no nome do Facebook, ou seja, Então, mas... É, tu enganaste no nome do Facebook. Então, não é da esquinha? Acho que agora está, não sei o que, Cavalcante. Não, tasquinha da bola. Tasquina. Eu meti tasquina, é tasquinha. Tasquina da bola. Tasquina da bola. Já está corrigido. Muito obrigado, okay, Daniel. Nós somos tão fortes que até estamos a criar a merda do Facebook enquanto estamos aqui a fazer o podcast. Não é. Eu meti um post no Facebook referente à tasquinha da bola. Sim, mas tomado pelo Kitask. Ih, Jesus, agora é que vai ser. Vou ter bué da fã, vou comer bué da gajas. Olha aí, pelo obrigado. Isto é mais uma coisa. Isto é para ser um bocadinho. Vá, vou comer bué mulheres. Ah, não é comer que se diz. Oh, bom, este já está a fugir um bocado ao assunto de futebol, não é? Sérgio, manda lá vir as tuas perguntas sobre o foco do Porto, vá. Enfia lá. Vá, espeta-lhe. Espeta aí. Lugar, quero saudar que... Não caias. Frases como... quero papar mulheres. Primeira emissão. E outra... Pronto, estava já a acusar o Zezé de estar a ver o jornal da bola. Mas eu estou a ver o jornal do jogo. E quando se está a ver o jornal do jogo, também, para já, também se fala nisso do Danilo, mas eu não queria falar nisso. Hã? Eu acabei de fazer uma publicidade enganosa, visto que vocês mudaram todos da bola para o jogo numa velocidade incrível e fizeram todos muito bem. Eu ainda sou melhor que tu, pá. Tu estás aí a fazer o Facebook e a comer gajas e eu estou aqui a ver os três jornais ao mesmo tempo. Isso, eu não estou a fazer nada, é que eu só estou no Skype com o Surface. Ah, pronto. Pronto, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que, pronto, há outra... Pronto, temos um mercado quase a chegar, não é? Mercado de inverno. Ok. E há outra notícia envolvendo os jogadores do Porto. Nomeadamente, um clube daqui, o Tottenham, que quer o Jackson. E o que é que eles fazem para ter o Jackson? Querem dar o soldado. Dá um mini milk. Saber qual é que era a tua opinião sobre... Não sobre a veracidade da notícia, que provavelmente nem sequer é verdade, mas sobre a possível troca. Ah, sabes que... Eu acho que o Jackson Martínez está no top 5 dos melhores avançados do mundo neste momento. E nós neste momento não necessitamos nenhum soldado, nenhum tropa, nenhum militar, nenhum cabo raso. Ainda por cima mais espanhóis. Epá, eu acho que estamos bem servidos. Isso não serve para o Tottenham, muito menos para o Porto. Para mim o Tottenham é inferior ao Porto. E o Leverkusen é inferior ao Porto. E o Zenit é inferior ao Porto. E o Mónaco é inferior ao Porto. Mas, Tiago, isso que tu estás a dizer só nos diz que se chegarmos ao fim do campeonato e o Porto não for campeão, é um bocado vergonhoso. Mas nós vamos ser campeões. Isso podes ter certeza. Aliás, dia 14 de dezembro, nós deveremos fazer um post, acredito eu, porque acho que para estarem a mexer em Facebook estão convictos que isto vai andar para a frente. Logo eu acredito que na semana a seguir àquele jogo, que é na semana a seguir eu vou fazer anos, e é perto da altura em que Diogo Esteves, o moderador, faz anos, que poderá haver um podcast e nessa altura vamos ver quem já está em primeiro. É o que eu tenho a dizer. Vamos lá ver. Não, mas agora a sério, numa leitura assim das equipas, o Benfica, do que se viu das equipas de Jesus, elas só começam a carburar bem na segunda metade da época. Ainda por cima, em termos individuais, o Porto é um bocado superior, eu diria. E um bocado bem valente, porque tem de facto, a não ser os centrais. Os centrais não gosto muito, mas o resto da equipa tem bastantes soluções. Queres para a troca? O problema é que acho que havia nenhum do Sporting que jogaria no Porto. Talvez o William. Ou o Nabi Sarro tinha lugar. Não, pois tens lá o Indy. Também tens lá o Indy. Também. Não, mas agora assim, acho que o Porto está bem servido em todas as posições, porque lá está, comparando com os outros, menos no treinador, né? Que é a posição não, principal. Lá está. Gostaria de, o treinador é o menos competente dos três, eu diria. Eu acho que isso é um bocado bocado relevante. Porquê? Porque mas... Tiago, eu não sei o que é que se passa com a tua câmara, mas está engraçado. Eu acho que o Porto neste momento é a melhor equipa, com os melhores jogadores em Portugal. A melhor equipa não é. É a minha opinião. Eu acho que é a equipa que tem melhores jogadores, que tem mais soluções, se nós formos ver um jogo do Benfica e um jogo do Porto, por exemplo, e olharmos para o banco, enquanto uns têm Telho, Adriano Lopes, Quintero. Mas agora já gostas do Adriano Lopes? Os outros têm o Ter. Estou a dar um exemplo, pelo preço que custou, não é mau jogador. A opinião que eu achava que tu tinhas era que o Adriano Lopes portanto, tu e o Nel achavam que o Adriano Lopes era uma merda. Não se pode dizer as neiras aqui, mas basicamente. não é nenhuma máquina, pelo menos não o provou, mas quando o Aboubakar for para a CAN agora em dezembro, e o Brahimi também, temos outro jogador, temos ali outra solução para o ataque. Epá, para terminar o raciocínio, e se olharmos por exemplo um jogo do Benfica, olharmos para o banco, em que já houve jogos em que o Benfica não fez substituições porque o treinador achou que não valia a pena, em que tu tens o Bebé, tens o Derlei, e tens o Benito, que pronto, o que é que eu posso dizer sobre isto? As soluções de um e as soluções do outro. Se olharmos para o Benfica do ano passado, Benfica campeão e que para mim praticou um bom futebol, não foi o melhor futebol que equipas dos Jorge Jesus teve, acho que há 3 anos, se não me falha a memória, foi o melhor futebol que o Benfica teve. Não, foi no ano em que foi à final com o Chelsea na Liga Europa. Acho que o Benfica jogava muito nessa altura. E o ano passado tinha muito mais soluções com o Sérvios, com o Markovic, com o Juricic. Tinha lá o Cardoso, que agora fez um hat-trick, mas que não serve para o Benfica. O Derlei é bastante melhor que o Cardoso. E o Benfica, agora saindo da Liga dos Campeões, vai necessitar de mais, não sei, dinheiro, toda a gente precisa. E talvez, se calhar, Enzo Pérez poderá sair em janeiro. Ou um Gaetan. Porque aquele negócio do Benfica ter vendido o Garay por... quantos milhões? 6 milhões ao Zenit? Epá, não... Ah, foi mais, foi mais. Foi mais? Não sei se foi mais. Epá. Oficialmente o Benfica ganhou 2 milhões, ou o que foi, não foi? Foi 6 milhões, sim, foi 6 milhões. Sim. Epá, eu acho que isso perfeitamente, isso foi um negócio qualquer em que, devido àquele fair play financeiro, epá, agora dou-te 2 e a seguir dou-te mais 50 por um jogador qualquer e fica a meias e assim não damos esta percentagem ao Real Madrid. Eu acredito num negócio assim do género. Pá, isso não, ou o Gaetan, por exemplo, no Zenit daqui a um mês, epá, acho que é possível. É possível. Bom, vou pôr aqui mais um tema. Aqui mais para os ouvintes algarvios. Vocês lembram-se daquele senhor que chegou na nossa seleção? Foi, pá, digamos... É, pá, foi um jogador conhecido. Na seleção do Algarve? Não. Na seleção nacional. Essa é a seleção de Gibraltar. Que era um jovem com um tom de pele escuro. Abel Xavier? E cabelo loiro, exatamente. Eu, Abel Xavier. Abel Xavier. Eu não sei. Eu só disse que tinha pele escura, disse logo que era Abel Xavier. Abel Xavier é apresentado como treinador do Farense. Eu acho que é uma excelente notícia. Visto que quando na Praia da Rocha necessitarem de meter bandeiras, metem aquele senhor pendurado, aí está a bandeira amarela. Tenho de dizer que vai ter mais uma oportunidade, o Abel Xavier, de treinar a dor. Treinar a dor. Não sei se nesse episódio dele, quando estava... Atenção que ele está a evoluir bastante. Então ele passou do Olhanense, não é? Passou do Olhanense para o Farense. Pá, termina tudo em Ence e fica tudo pelo Algarve. Ele está a gostar disso. Ele está a gostar disso. O problema não é disto tudo, é mesmo treinar tudo. Vejo, treinar a dor. Aos tempos, é assim, o que é que eu te posso dizer? O homem gosta de estar no Algarve. O homem gosta das estrangeiras. Ele, para mim, não é treinador. Nem ele, nem o Costinha, nem muitos outros que andam aí atrás. O trabalho do Costinha é fazer afundar clubes. É mais ou menos como afundar navios. Tens outro problema que é um problema sério, que é a questão dos estatutos. Foi um jogador profissional, representou a seleção, inclusive. Exato. Deve perceber de futebol. Isso hoje em dia é o que há mais. Teve dentro do balneário e pronto, já sabe. É. Há uns que funcionam e há outros que não dá. O Gostinho não dá. Pá, em Portugal temos muito casos desses. Tu tens o Sérgio Conceição, tens o Pedro Emanuel, tens o próprio Nuno Espírito Santo, que agora foi para a Valência, tens... Pá, não, há uma, o Jorge Costa, até há uma moda agora em que se o jogador for um ex... Se o treinador for um ex-jogador profissional, tem estatuto, tem conhecimentos que absorveu de outros treinadores, então toda aquela fornada de jogadores do Zé Mourinho pensam todos que eles agora perceberam a filosofia, perceberam como é que funciona, perceberam como é que é o esquema. Pá, e tentam ir muito por aí. E pá, e o Costinha aprendeu muito com o Mourinho, nota-se. Bastante. Não, mas aí a questão, eu não estou a dizer aqui que os jogadores não percebem nada. Agora, isso de absorver conhecimento de outros treinadores depende. Depende do que eles próprios acham do jogo, depende do treinador que tiveram. E mesmo que tenha sido um bom treinador, não quer dizer nada, não é? Como o caso do Costinha. Agora, lá está, ele também... O Costinha também foi, abraçou a carreira, não com ideias de copiar o Mourinho, de também de dar um cunho pessoal ao trabalho que ele queria fazer, não é? Ok. Vocês, alguém de vocês, os três, encontrou o 11 inicial que o David Luiz escolheu para... Eu encontrei. Encontraste? Podes-me dizer os jogadores, se faz favor, que eu acho bastante engraçado. Eu achei bastante engraçado ele escolheu o que ele achou o melhor 11. Está aqui, peraí. Deixa eu ver. O melhor 11 do David Luiz foi... Foi o melhor 11 de jogadores com quem? Foi Peter Shea, Ivanovic, David Luiz, LOL. Tiago Silva e Maxwell, na defesa. Maxwell, fantástico. Depois temos Essien, Aymar, Di Maria e William. William, desculpa. Neymar e Messi. Onde é que está o Cristiano Ronaldo? Este é o melhor 11 com quem ele já jogou, acho eu, não é? Pois, deve ter sido. E depois aqui também menciona o facto de Zlatan Ibrahimovic não estar. e deles próprios ter incluído no 11, que é um bocado estúpido. O Maxwell é melhor que o Fábio Coentrão. Isso aqui, se calhar, é um bocado dos 11 dos amigos dele. Não. Ah, então é outra coisa. Pois, então, se for dos amigos. Não, não o melhor 11 com quem ele já jogou. Epá, mas acho que era esse o objetivo, porque ele não jogou com o Messi. Não me parece. Ele jogou com o Messi? Não. Então não. Pronto. Mas gostava, jogou, pelo visto. Jogou contra o Messi, pelo visto. Ah, mas isso, vê lá se ele meteu lá o Hulk. Não meteu. O Hulk não meteu. Eu tenho uma questão para o Tiago. Aguardo ansiosamente. Que é, eu agora estou aqui a vasculhar tudo o que é blogs de opinião portista. E está aqui um que se chama Reflexão Portista. Eu consigo te aconselhar bastantes sites bons para tu veres. Mas... E o Reflexão Portista é um deles? Não, o Reflexão Portista eu nunca ouvi. Ouvi o Tribunal do Dragão, que é bastante. Sim, também tenho esse aberto, já lá vamos. Pronto, esse é fantástico. É fantástico. Ao nível de pôr o Agüero no Porto, não sei como. Este Reflexão Portista tem como o post de quarta-feira Porto, campeão do mundo de bilhar. Não, estou a brincar. Não, o título é provavelmente o melhor lateral direito do mundo. E de quem é que eles estão a falar? Danilo. De Dani Alves. De Lange. De Kolarov? Não, estão a falar de Danilo. E quem? Eu acho que é justo. O melhor lateral direito do mundo. Neste momento, em termos de forma e de qualidade, eu acho que o Danilo é um dos melhores laterais direitos do mundo. Danilo? Tu vais olhando, mas vamos pegando nos maiores clubes da Europa. Quem é que é o lateral direito do quem é que é o lateral direito do Real Madrid? Mas quem é que o Real Madrid é o melhor clube do mundo? Foi é o clube que ganhou a Liga dos Campeões. Não interessa, não tem o melhor lateral direito do mundo. Mas isso não tem nada a ver com o Carvajal. Quem é que é o do Barcelona? Dani Alves? Sim. E o Dani Alves é mau? Não é melhor. O Dani Alves já não é a mesma coisa que era antigamente. Quem é que é o lateral direito do Manchester United? Não tem. Pronto. O Valencia. E o do Chelsea? Santinho. Mas olha, Santinho, não, é o Ivanovic. Não, estamos a brincar, meu. Claramente o Danilo é o melhor lateral direito do mundo no momento. Porquê? Superior o Covid. Epá, eu neste momento eu acho que é o Danilo. Não. Olha, o homem, eu vou dizer. O homem é capaz de ser o jogador que faz mais quilómetros durante um jogo. O homem sabe cruzar como deve ser. O homem sabe fazer movimentos interiores. O homem sabe fazer movimentos por fora do extremo. O homem sabe marcar golos e lá à frente e metê-las lá dentro. O homem consegue ter uma percepção visual do campo e dos adversários e do espaço. Neste momento eu acho que considero um dos melhores laterais direito do mundo, se não é neste momento o melhor lateral direito do mundo. E é por isso que é chamada a seleção do Brasil e é por isso que joga a titular. E é por isso que o Talisca não joga na seleção do Brasil. Não tem nada a ver jogar na seleção do Brasil ou não. O Vasco da Alemanha, acho que já está a ter a qualidade do Brasil. Sim, mas não jogava lá o Danilo. Jogava lá o Dani Alves, não jogava lá o Danilo. Está bem. Oh, Tiago, tu falaste de laterais. O Brasil laterais... fantástico já passou há muito tempo. Disseste. Tu falaste em laterais direitos dos outros clubes. Esqueceste foi de dizer dois. Que é o do PSG. Foi? Que é o Vanderbilt. Que é bem superior. E depois tens... O do Bayern Munich. Chamado Lame. Filipe Lame. As coisas que tu disseste do Danilo, vou tentar. O que é que tu disseste? Foi movimentos interiores. Exatamente. Por movimentos interiores, o que é que é? É buscar o interior do terreno para decidir melhor. Isto sou eu. O Danilo vem para o centro para rematar, só. Só para rematar. Nunca vem fazer mais nada. Isso aí é top. Sim. Exato, é por isso. Tu agora vais-me dizer que correr muito não é sinal de correr com qualidade. Exatamente. Correr quilómetros não quer dizer nada. Correr quilómetros, o corri ao Gattuso, pá. Está bem. Dizer okay. E o Rochenbach, mas pronto, mas isso. Não, o Rochenbach percorria mais quilómetros porque o corpo era maior, por isso. Comparação de velocidade de peso. Exato. Velocidade de massa. O que eu estou a dizer é que eu sou um bocado contra as estatísticas. É um bocado assim, a pior coisa para. Tu desde o início já disseste que não eras a favor de prémios. Logo também não podes ser a favor de estatísticas. Exato, não sou muito a favor de estatísticas. Epá, tais como quilómetros percorridos, percentagens do passo correto, porque podes passar muitas vezes para trás e para o lado e tens 100% ou perto disso e não tens a noção da qualidade de facto dos passos. O Herrera é o jogador do Porto com mais passos falhados, com a percentagem de mais passos errados, por exemplo. Sim, foi o Herrera ano passado contra o Porto. Percorreu 18 km. Isso foi o Evandro, não foi? O Evandro, contra o Porto. Correu 18 km. Eu não sei se isso. Eu lembro-me disso aparecer, mas eu não tenho a certeza se isso é possível ou não. Mas 18 km é muito quilómetro. Não é de certeza, só pelo que andou a fazer muitas piscinas de um lado ao outro. Também. Pá, mas pronto, mas basicamente. Mesmo quando estávamos há bocado a falar sobre a bola de ouro, eu não sei quais são os critérios para a gente dizer qual é que é o melhor jogador do mundo. Não pois sei se também queria falar sobre isso também. Apontares o nome e pronto. É um bocado assim. O Messi ganhou o prémio de melhor jogador do Mundial e o Messi não foi o melhor jogador do Mundial. Só por aí. Mas depois tu tens um Cristiano Ronaldo que foi o melhor marcador de uma edição da Liga dos Campeões, que ganhou a Liga dos Campeões, que foi vice-campeão espanhol, que ganhou a Supertaça Europeia este ano, que foi, a par com o Luís Suárez, o melhor marcador europeu. Tens o guarda-redes do Bayern Munique, que o moderador não sabe dizer o nome, que ganhou o campeonato do mundo. Com a Alemanha, mas eu acho que a gente não pode atribuir um prémio a um jogador que faz 6 jogos, 7 jogos numa fase final. Eu acho que claramente o problema aqui é definir quais são os critérios para poder atribuir um prémio ou dizer que aquele jogador é um excelente jogador ou é o melhor jogador naquela posição ou whatever, sabes? Porque não há nenhum critério. Se aparecesse alguém. Sim, fala. Exemplos de contexto são o que fez com a seleção, o que fez com o clube, competições de ganhos, golos, assistências. Isso é tudo um bocado relativo, porque também para eles fazerem a quantidade de golos que fazem, há um certo trabalho envolvido pelo resto da equipa. Né? Também depende do contexto em que jogam dentro da própria equipa, o modelo que a equipa pratica, o modelo de jogo. Mas lá está, para mim o melhor jogador é aquele que tem a melhor tomada de decisão e que dá e executa melhor essa mesma decisão e que tem criatividade também. São esses os dois aspectos que eu valorizo mais. Dito isto, para mim sempre os melhores jogadores seriam Xavi e Iniesta, sempre. Mas é que isso depois tem muita política por trás, porque se tu metes o Ronaldo a jogar no Penafiel, ele nunca vai ser o melhor do mundo. Sim, lá está. Tu metes o Ronaldo a jogar no Benfica, ele nunca vai ser o melhor jogador do mundo. Isso ninguém vai perceber. Ser. Estás a perceber? Eu acho que é muito... no Porto nós tivemos o melhor guarda-redes do mundo em 2004, que no Porto não foi a seleção. Vítor Bahia ganhou o prémio de melhor guarda-redes do mundo. Hã? Qual é o melhor guarda-redes do mundo? Não, ganhou o prémio. Não ganhou o prémio. Quê? Nos Dragões de Ouro? Ganhou o prémio. Ganhou o prémio. Dragões de Ouro, qual é o melhor guarda-redes? Ganhou o prémio da FIFA de melhor guarda-redes do ano. Ganhou. Olha, pronto. Eu queria dizer às pessoas que estão a ouvir isto que é quase 1 da manhã e é possível que o Tiago esteja bêbado. É o calor noturno no Porto. Acho que está na hora de irmos todos descansar. É o calor noturno. A imagem dele escureceu com o calor noturno. Espera aí que eu estou aqui a investigar essa tal situação do Vitor Abim, melhor jogador do mundo. Acho que sim. Eu acho que é. Do mundo, a meia-noite em 2004. Em meia-noite e 50. Em 2004, eu estava a dormir. Do mundo. Foi quando o Porto ganhou a Liga dos Campeões. Está bem. Ora, portanto, títulos. Tu estás no Futebol Clube Carreira. Prémios individuais, tu dizes que foi em... Opa, 2004 foi quando ganhou a Champions. Medalha de mérito esportivo, prémio de FIFA Best Goalkeeper 2003-2004. Ah, vês? Afinal, não estou bêbado. E está aí o prémio. Goalkeeper of the Year. Obrigado. Está correto. Consegui pá, calar. Já agora, vamos terminar. O que é que foi? Hã? E porquê é que foi o melhor guarda-redes do mundo? Porque não foi ao Europeu de Portugal. Porque ganhou a Liga dos Campeões. Estás a ver? Sabes. Pronto. É mais um prémio carreira do que propriamente pela... Foi quase. Depois foi chamado a Euro, não é? Olha, eu para contrapor isso digo, quem ganhou recentemente a Liga dos Campeões... que tem nos seus quadros um jogador chamado Arbeloa. Mas estamos a falar do Real Madrid, qual é que é o problema disso? O Real Madrid também tinha nos seus quadros um jogador chamado Casemiro e agora, agora subiu na carreira o jogador, por isso não vais por aí. Eu sei que ia dizer secretário. Não, o secretário também lá jogou. Está também lá jogou. Bom, olha, vamos arrumar aqui nos 8 minutos finais que faltam para a 1 da manhã, né? Já agora mais 8 minutos. Vamos testar aqui dois temas rapidamente. Primeiro é FIFA e UEFA ameaçam excluir gregos das competições internacionais. Acho que fazem muito bem. Eu ainda não percebo muito o que é que se passou, mas. Por mim podem excluir os gregos e os troianos. Sérgio, tu queres o gajo mais à frente nisto? Que aconteceu. Portanto, também não tenho nenhum comentário. Não sei o que é que fizeram os gregos para além de fazerem parte do chamado PIGS, que inclui também Portugal, não é? Não sei o que é que fizeram mais os gregos para poderem. Pois também, esta é aqui, tem aqui muitas burocracias. Epá, acho que foi um grande Foi um momento fail. Mais rapidamente era a Arménia, só que a Arménia nunca mete lá os pés. Portanto, segundo tema para arrumar aqui as botas. Amanhã vou ser morto por um Pedro Proença diz. Pedro Proença diz terminar a carreira de árbitro. Tudo depende do Mundial de Clubes. Exatamente, ele disse que se for arbitrar a final, que termina a carreira. Epá, eu acho que ele até já devia ter arbitrado a final do Mundial, que ele tem qualidade para isso, e abandonava logo aí a carreira. Mas pronto, é a opção dele, ele também já não caminha para novo. Há que terminar a carreira na mão de cima, num momento brilhante, e acho que era esse uma boa solução para ele. Sérgio? Eu acho que ele fazia bem continuar o Proença, porque ainda por cima agora com os avanços milagrosos no capítulo do gel para cabelo, eu acho que o Pedro Proença agora foi um bocado desfeita. Sim, eu acho que só esta semana é que foi a estreia em Portugal do gel barbear-se, é verdade. Só esta semana foi a primeira vez. Tu estás em Inglaterra, não te apercebes, mas... Nelson, comentário sobre o Pedro Proença. Não. É isso. Não. Acho que ele faz bem em retirar. Uma vez que é assim o regulamento, tem que retirar com 40 pontos. Acho que faz bem. Tem que ser assim. Mas para arbitrar-se por um total, via. Mais uma vez, Nelson Rodrigues com problemas técnicos. Um dos melhores do mundo. Agora estamos a ouvir. Pelo menos ver se conseguia algum cargo para ele para ensinar, tornar-lhe. Claro. Eu também sou um bocado por aí. Ele para mim é um dos melhores, talvez o melhor árbitro português. É o melhor do mundo. não sei se agora é atualmente é o melhor do mundo, o ano passado foi. É o melhor. Eu não sei se este ano é o melhor do mundo. O ano passado sei que foi. Foi considerado o melhor do mundo. Epá, e normalmente o que acontece é que ele é o melhor do mundo, mas não é o melhor português. Isso acontece muitas vezes em Portugal. O Ronaldo é o melhor jogador do mundo, mas não é o melhor jogador português. Mas o difícil é perceber que é o melhor português. Isso é que é o difícil. O melhor português, claramente, e toda a gente sabe, é um jogador que joga no Benfica e é conhecido pelo Mini Milk. Não, estava a dizer o árbitro. O árbitro, não, árbitro sem dúvida que é o Pedro Prates. Ou então, se for o Algar e o Benquerense, também não é mau. Visto pois que ambos são bons ambos são bons a roubar o foco do Porto. Então, eu acho que o Nel diz que quer que o Proença se retire, porque apesar do Proença ser benfiquista, a maneira que ele encontrou para demonstrar isenção foi prejudicar o Benfica em todos os jogos que pôde. Aí está. Portanto, acho que é por isso também que o Noel quer que ele vá para as botas. Ok, então finalizado aqui o tema Proença, passamos à próxima jornada da Liga Portuguesa. Eu só queria dizer uma coisa. Diz. Que é, se nós tivéssemos um cronómetro à frente da nossa fotografia a dizer o tempo que nós falámos, o total do Nelo era 37 segundos. Sendo que isto é uma hora e um quarto, é um bocado difícil. Portanto, deixamos aí o... Portanto, coisa. Passando agora à 12ª jornada da Liga. Sporting Boa Vista, Sérgio. Aliás, Boa Vista Sporting. Boa Vista Sporting. Eu acho curioso porque nós não falámos... Nenhum de nós falou do último jogo... Da nossa equipa, foi engraçado perceber isso. Não, mas, houve uma breve referência a um fora de jogo, mas foi a única coisa. Não, mas não, é que é assim: é o primeiro podcast, a gente não pode falar do passado, tem que falar do futuro. E acho que tem que haver um ponto de partida. Decidimos que tinha que ser agora, começa agora e a partir de agora falamos sobre a jornada, porque se começarmos a falar sobre o passado, depois não dá para mandar bocas ao Sporting, nem ao Benfica. Porque aí eu ganho sempre, porque são 20 anos a ganhar quase todos os anos, por isso não é? Comentário ao jogo do Boa Vista Sport. Eu subscrever o que disse o Tiago ainda agora. Eu só queria alertar uma coisa, o Nelson caiu. Foi o comentário do Benfica. Vai, continua. Não é grave, eu espero que o Benfica também caia. Não tenho a certeza se contra quem é que é. Contra quem é que joga o Benfica para a semana? É contra o. Deixa cá ver, que agora perdi. Belenenses. Não é Belenenses. Um bom pastelinho era uma boa queda, mas pronto. Mas ele está, it's coming back. Bem, e que tal o Boa Vista? Vai ganhar o Sporting ou nem por isso? Ah, o Boa Vista, vamos lá ver. O Boa Vista encontra-se ainda assim melhor classificado do que eu pensava que estivesse nesta altura. Pensei que estaria por último ou penúltimo. Está em 13º. Está em 13º, nada mal até. Ah, visto que agora a sessão são 18, está-se bem. E por aí, o Sporting já não ganha no Boa Vista desde 2004-2005, na verdade. Esqueceram-se foi dizer que passaram alguns anos, mas também o Boa Vista não esteve sempre na Primeira Liga. Mas eu penso que vai ser agora que o Sporting... Há uma situação curiosa no Sporting. Estão-me a conseguir ouvir? Sim. Que é... Eu gosto de falar mais baixo porque isto já é tarde. mas pronto, uma situação curiosa no Sporting que é... Como eu falei dos adeptos do Benfica, também gosto de falar um bocadinho sobre os adeptos do Sporting. Que é isto... se o Sporting empatar ou perder o próximo jogo, o Marco Silva é uma besta. Se ganhar o próximo jogo... Já somos os maiores. E massacramos aí toda a gente. Mas continuas a muitos pontos atrás, mesmo que ganhes. Isto da reputação do Marco Silva depende um bocado da semana que segue. Estão muitos pontos atrás. Estão 8 pontos atrás do primeiro. 8 pontos nesta altura ainda é recuperável. Partindo do princípio em que não vamos perder pontos com as académicas desta vida. Daqui para a frente. Se isso não acontecer, acho que o Sporting tem já tem um atraso considerável. 8 pontos. O Sporting perdeu pontos com a Académica. Perdeu, empatou o primeiro jogo. E o Porto joga esta semana com a Académica. Pois era exatamente isso que ia falar, portanto, Sérgio. Esta grande passagem. Obrigado pelo teu testemunho. Até para a semana. Tiago Soares. Apesar de eu não te conseguir ver no vídeo, eu estou a gravar estes momentos finais. Era fantástico se pudesse aparecer. Eu sei que és tímido, mas... Mas eu estou a aparecer, não? Não estás. Não te consigo ver. Isso é um bocado mau. Ela é que era espetacular. Está a aparecer qualquer coisa, mas não és tu. Mas pronto, podes comentar. O Académica só como pronto. Ah, eu acho que... Daquilo que eu vi a semana passada da Académica, acho que é uma equipe indefensiva. Acho que é bastante fraquinha. Tem um futebol muito... Estás a falar do Porto ou do Académico? Estou a falar da Académica. Ah, então. Desculpa. Acho que a Académica baseia-se num jogador. Baseia-se no Rui Pedro, que anda ali, que é um, o único jogador que tem mais ou menos pezinhos para aquilo. É quase como este podcast. Baseia-se basicamente no Sérgio, que é o único que percebe disto. Não, eu também percebo disto. Eu percebo disto, pelo menos percebo mais como moderador. Mas o moderador só tem que moderar, não tem que ser mais nada. Tiago, quando for a minha vez comentar, é diferente. Deixa-me que te diga, Tiago, deixa-me que te diga. Também dizeres que percebes mais de bola que um gajo de roubo também não é assim grande. Sim, também é verdade. Perco a credibilidade toda neste aspecto. Também não é assim e vamos lá ver. Mas pronto, muito olha, bom. Acho que. Continua lá o comentário. Acho que o Porto vai ganhar. Mais cedo ou mais tarde haverá o primeiro golo e a partir daí nascem mais dois. Por isso vai ficar 3-0. Fantástico. Ou 0-3 neste caso. Resultado final 0-3. Pronto. E agora olhando assim um bocado. Não há Benfica. Não há porque Nelson Rodrigues saiu. Eu não fiz a previsão do resultado. Então diz lá a previsão do teu resultado para o Sporting. É o seguinte. Se a vitória para o Sporting está calado. Pronto, não é vitória para o Sporting? Sim, vitória para o Sporting. Eu acho que um dos nossos patrocinadores. Qual é Mel? Espera aí que a gente não está a ouvir. Também. Não estamos a ouvir. O outro patrocina especialmente a nossa defesa. Estão a ouvir agora? Não. Tiago? Diz. Estás a ouvir agora? Ele está. Tá. Olha, mas eu posso arranjar aqui uma solução. Diz lá. Que é para pelo menos para dizerem quanto é que acha que vai ficar o Benfica. Tenho aqui o meu irmão que é benfiquista. Fantástico. E ele pode dar a sua opinião, pelo menos, a quanto é que pode ficar o Benfica. Contra a Académica. Contra a Académica? Não é nada contra a Académica. Estão a enganar. Isso assim é contra o Bolonenses. É contra o Bolonenses em casa. Contra o Bolonenses. Então, isso é 3-0 sequinhos. Sequinhos. 3-0 sequinhos, pronto. Tá, muito obrigado, Diogo, pelo teu... Nada. Porque eu queria dizer, a propósito da entrada do Diogo, que nós, vocês têm no foi uma entrada para a Júlia. Foi uma entrada para a Júlia. Ei! O que é que se passou? Obrigado! Foi um tornado. Não, foi um erro técnico. Foi um tornado. Bem, acho que está... Espera aí. Em relação ao Diogo, queria dizer que ele no Jornal Record... Sim, este. No Jornal Record aparece que, às vezes, aquela, no fim, aquela secção das vidas... Sim. E não é a secção das vidas, é aquela em que fazem tipo... É tipo a bola do verão, ou o recorde do verão, uma coisa assim. Que falam com pessoas conhecidas, e muitas vezes pessoas de televisão e da moda. Nós acabámos de criar a nossa versão com uma pessoa da moda. É verdade. Sobre o clube favorito deles. Eu acho que é uma tradição que devemos manter. É verdade, Diogo Soares que vai dia 13 de dezembro a uma apresentação da Ferrari. A sério? Fantástico. É verdade. Vai ganhar os seus trocos e depois vai aparecer como figurante num filme, não sei de que, português. Mas pronto. Muito bom. Parabéns ao jogo. Bem, eu vou concluir. Conclui. Já são 5 da manhã, eu quero dizer. Dizendo que isto é o primeiro, é uma tentativa, ver no que isto resulta. estarei sempre disponível para dar a minha opinião e que espero que no próximo podcast as coisas estejam mais curtas, porque acho que já vamos nascer em que é uma hora e pouco. É papo aí, sim. E para quem ouve isto é uma ganda seca. Muito. Epá, e as cenas resumidas, estruturadas e rápidas, acho que é mais fácil. Pronto, só isso que eu tenho a dizer. Fantástico. Vai ser o teu moderador para a semana, que é para vocês parar. Não, está tudo corretamente. Corretamente. Então pronto. Sérgio, aí agora as tuas últimas palavras. Epá, eu primeiro eu queria ressalvar que não cheguei a dar a minha previsão sobre o resultado do Sporting. Outra vez! Então vá, para finalizar, palavras sobre o resultado do Sporting, resultado do Sporting e palavras para finalizar o podcast. O resultado do Sporting, estava a dizer que um dos nossos patrocinadores, especialmente para a nossa defesa, é o Via Verde. Nós sofremos sempre golos em todos os jogos. E vamos para um linho, mas vamos ganhar 2-1. Vamos ganhar 2-1. Pensamento positivo. Contra um Boa Vista fraco. Uma vitória é uma vitória, companheiro. Pronto. Vamos terminar por aqui. Nelson, dá-me a tua opinião. Nelson não está, pá. Nelson já foi para a caminho. Nelson, dá-me a tua opinião. Tiago. Diz. Eu acho que tu sabes o que é que eu vou dizer, Tiago. Então. Que tu bem sabes. Falar do jogo do Boa Vista com o Porto. Exato. Eu hoje consigo prever o que tu vais dizer. Estou pronto, tá, pessoal. Vamos lá finalizar isto. Boas noites. Reunimos, portanto. Tem o Nel. O Nel é ridículo. O Nel já está a dormir esta vez. Digamos, quando é que é a próxima reunião? Quando é que é o próximo podcast? Apareceu online o Nel agora, pá. Eu acho que para a semana, à mesma hora. Às 10h30, que é a hora que vocês... Espera. Para a semana, à mesma hora, no mesmo dia? Sim, pode ser no mesmo local e tudo. Ah, fantástico. No Skype. Sem sincronizações. Pronto, e se a coisa começar a correr bem, e se o pessoal começar a ter uma net fixe, um microfone bacana e uma câmera altamente, começa-se a mostrar as fronhas. Finalmente, já que Soares aparece no vídeo... Porque é fantástico. Pronto. Então, queria... Queria agradecer... Pronto, eu também queria dizer umas palavras. Queria agradecer a todos os participantes aqui do podcast. Muito obrigado pela vossa participação. Até, eu estou a gravar isto. Por amor de Deus, não faças isto. Queria agradecer a todos os participantes, os intervenientes neste podcast. Muito obrigado. Para a semana talvez tenhamos mais uma pessoa, quem sabe. Um adepto de Boa Vista, por exemplo. Por exemplo. Ou do Benfica. pronto, para a próxima será mais estruturado, será o máximo meia hora, também para não saturar as pessoas. Ninguém vai ver isto, uma hora e tal, ninguém vai ouvir isto. Eu prometo. Para a semana devia vir um adepto do Benfica e que pudesse falar, que é o Nelson Rodrigues. Eu acho que o Nelson Rodrigues devia vir. Eu prometo. Olha, eu acho que a gente deve criar uma página no Facebook, não sei se estão a pensar nisso. E se chegar aos 20 gostos, eu tiro uma meia em direto. Ui, em direto. A gente vai fazer em direto. Ainda só vamos no 20. Imagina quando chegarem aos 1000. Aí é que vai ser as calças. Ui. Eu parece que ouvi dizer que o Tiago ia comer uma meia. Não, isso ainda não, mas temos um adepto do Benfica em linha. Nelson, para finalizar. Só para dizer umas boas noites. Em linha? Nelson, isto tem que se acabar, porque isto já está mesmo nas últimas... Espera aí, Sérgio. Nelson. Benfica-Belenenses. Comentários sobre o próximo jogo. Vai ser muito rápido. Oh, Tiago, o que é que estás a fazer, Tiago? E Nelson voltou a cair, é fato isto. Portanto, é pá, pronto. Sérgio, últimas palavras, assim, muito rápido. Eu pensava que o gajo caneto de merda ia ser eu. Não, mas afinal o Belenenses está forte. Vá. Não, Sérgio, vá, muito só. Rápido. Palavras para acabar. Não, gostei muitíssimo de fazer parte disto, pá. Sendo que parte da ideia foi tu, mas... Que ideia foi parte. Não, mas em relação às coisas serem curtas, epá, podem ser curtas, torna um bocado mais atrativo para a pessoa que ouve e não conhece nada destes badamecos. Mas o importante é nós estarmos aqui em convívio e também insultarmos impiedosamente aos outros. Isso é que não importa o tempo que demora a chamar labrego ao Tiago e palhaço ao Zezé. Não importa. Basta. Não percam os próximos capítulos. O importante é que nós nos possamos divertir com isto. Exatamente. E pronto, então lá, está finalizado por hoje o nosso podcast, ao fim de uma hora e tal, quase duas. Muito obrigado a todos os participantes e ao Nelson. pronto, e para a semana à mesma hora, aqui estaremos todos. Fantástico. E pronto. Forte abraço a todos. Sejam felizes. E a tasquinha do futebol estará. Para a semana, um novo episódio, digamos, do nosso podcast. E que venham muitos e bons e mais pequeninos para não chatear as pessoas. Né? Boa. Neste momento, mais Sérgio. Como esse comentário do Zezé. O quê? Mais pequenos que esse teu comentário final. É pá, desculpa. É desejo mesmo. Vá, então, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa nisso. Tchau. Viva o Porto. Viva o Porto. Obrigado. Cabrão.